Manifesto Bíblico. Edunamis, anunciando o retorno do rei. E você que quer essa promessa, vem com a gente, vem. Da Vila Record. Estamos aguardando o retorno do rei. A igreja espera a volta do rei. O céu se abrirá para a vinda do rei. Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, ele disse: vinde a mim. A humanidade em decadência no escuro, não pensa no futuro, sofrendo, buscando atalho, sempre dando com a cara no muro. Então preste atenção, melhor se arrepender, pois é no piscar de olhos que isso irá acontecer. Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, será a volta do Senhor assim rapidamente. Guardas o que tem, pra que ninguém tome a sua coroa. Não desperdice essas palavras, pare de viver a estamos toa. Aguardando o retorno do rei. A igreja espera a volta do rei. O céu se abrirá para a vinda do rei. Estamos aguardando o retorno do rei. A igreja espera a volta do rei. O céu se abrirá para a vinda do rei. Eu vejo o povo em desespero em meio à decadência. Eu vejo irmão dentro da igreja vivendo só de aparência. Eu vejo o povo que chora, que sofre, que para esse rei. Idólatra do dinheiro, servo fiel da serpente. Eu vejo o sofrimento, truta de várias famílias. Em meio a terremotos, enchentes, epidemias. Eu vejo o amor se esfria cada dia na quebrada. Eu vejo o soldado indo pra guerra sem espada. Mas quando os sete anjos calem-se sete trombetas, os céus ecoarem, todos verão com clareza a volta do onipotente leão de Judá. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. E toda obra do mal, toda legião das trevas, em nome do rei dos reis, cairão por terra todo laço do maligno. Seus anjos, suas maldades no dia da consumação, queimarão sem piedade. E os anjos de Deus nos quatro cantos da terra reunirão aqueles que não se renderam à fera. E no céu o filho do homem virá na sua glória. Vem Maranata, guardamos a sua volta. Estamos aguardando o retorno do rei. A igreja espera a volta do rei. O céu se abrirá para a vinda do rei. Estamos aguardando o retorno do rei. A igreja espera a volta do rei. O céu se abrirá para a vinda do rei. O arrebatamento da igreja acontece. Jesus voltou e levou para os céus os crentes fiéis, consagrados e obedientes. Ai meu Deus, sempre achei que era só um boato, mas o tal do arrebatamento aconteceu de fato. Já frequentei igreja, mas não quis permanecer. Mas agora é meio tarde pra se arrepender. Troquei o meu ministério por mulher empalada. Saía de manhã, voltava só de madrugada. E a minha mãe coitada, esperando acordada, pedia pra Deus pra me livrar das ciladas. Fazia corrente de oração pra mim na igreja, e eu no boteco, no bilhar e na cerveja. Era só eu e ela, e agora o que eu faço? Se ela me sustentava até no cigarro, nunca mais eu vou vê-la. Ela subiu pro céu e eu fiquei aqui nesse mundo cruel. Fui desobediente ao evangelho eterno. Agora minha alma tá condenada ao fogo do inferno. Toda essa gente que se dizia crente, fiéis seguidoras do Nazareno, desapareceram. Estamos aguardando o retorno do rei. A igreja espera a volta do rei. O céu se abrirá para a vinda do rei. Estamos aguardando o retorno do rei. A igreja espera a volta do rei. O céu se abrirá para a vinda do rei. Eu acho que o pior ainda está para acontecer.